Olá, o coração, coração aqui no sentido bíblico, né? É que nós entendemos o mais íntimo do ser, não é o órgão físico apenas, quer dizer, não é o órgão físico e não são apenas as emoções, os sentimentos, mas envolve aqui todo o ser nas suas motivações, na sua vontade, nos seus pensamentos. E também as suas afeições, o ser completo aqui. As escrituras alertam muito em relação a esse coração. Elas alertam para a necessidade de atenção para quem nós somos, o que pensamos, o que acolhemos no nosso coração, porque, como vemos em Provérbios, é dali que procede toda a nossa vida, dali que parte, dali que brota tudo o mais. Ao olhar para a profecia de Isaías, o livro de Isaías, chegamos num ponto aqui em que o rei Ezequias havia sido curado de forma milagrosa por Deus, que aliás acrescentou alguns anos de vida ali para ele, e o fato é que isso se tornou tão notório naquele mundo antigo, que as notícias podiam demorar um pouco mais, mas chegavam. Isso foi um fato que ficou conhecido e chegou até a Babilônia, um país que não era exatamente vizinho de Judá. E neste episódio, ou seja, no capítulo 39, onde nós chegamos, nós vemos que o foco vai se voltar aqui para o coração do rei. Mas nós precisamos ler nas entrelinhas, nós vamos precisar de textos auxiliares da escritura para poder ter uma compreensão um pouco mais clara. O fato é que o foco dessa passagem, de fato, na verdade, está no coração do rei Ezequias. Olha que coisa interessante, olha que importante como a escritura mostra os vários ângulos de uma situação, como nós podemos aprender tantas coisas. Muito bem. Então, no capítulo 39... de Isaías, um capítulo curto, bastante objetivo ali, conciso na sua narrativa, nós temos o seguinte. Naquela época, Merodach Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou a Ezequias cartas e um presente, porque soubera de sua doença e de sua recuperação. Ezequias recebeu com alegria os enviados e mostrou-lhes o que havia em seus depósitos: a prata, o ouro, as especiarias, o óleo fino, todo o seu arsenal e tudo o que se encontrava em seus tesouros. Não houve nada em seu palácio ou em todo o seu reino que Ezequias não lhes mostrasse. Então o profeta Isaías foi ao rei Ezequias e perguntou o que aqueles homens disseram. E de onde vieram? De uma terra distante, Ezequias respondeu. Eles vieram da Babilônia para visitar-me. O profeta perguntou o que eles viram em seu palácio. Ezequias respondeu: viram tudo que há em meu palácio. Não há nada em meus tesouros que não lhes tenha mostrado. Então Isaías disse a Ezequias: ouça a palavra do Senhor dos Exércitos. Um dia tudo que há em seu palácio, bem como tudo que os seus antepassados acumularam até hoje, será levado para a Babilônia. Nada ficará, diz o Senhor, e alguns de seus próprios descendentes serão levados e se tornarão eunucos no palácio do rei da Babilônia. É boa a palavra do Senhor que você falou? Ezequias respondeu. Pois pensou: haverá paz e segurança enquanto eu viver. Temos aqui então essas limitações do coração humano. O coração humano é limitado e essas limitações precisam ser compreendidas. Bom, que limitações são essas que nós vemos aqui no texto? Primeiramente, nós vemos limitações quanto ao presente. O coração humano não consegue entender tudo o que acontece nem no tempo presente. Nós não conseguimos captar tudo o que se passa ao nosso redor, interpretar corretamente, e não sabemos interpretar o que o nosso coração, como o nosso coração está reagindo a essas situações. Ezequias recebeu ali uma visita insuspeita, nós poderíamos dizer. Não havia motivos para suspeitar da visita da delegação da Babilônia que chegou ali. Eles chegaram com presentes, chegaram com cartas, o que era e ainda é de praxe até hoje, os governantes que se visitam aí levarem, trocarem presentes. É uma cordialidade, é um gesto diplomático antigo. E muito bem, eles chegaram ali, e o motivo aparente, o motivo alegado, era saber sobre o que havia acontecido, que já tinha repercutido lá na Babilônia. Ou seja, como é que um rei que estava à beira da morte foi curado daquela maneira, e como no meio disso tudo Deus estava lidando ainda com os assírios. É muito importante entender essa questão geopolítica aqui, porque a Babilônia ela era localizada ali, podemos dizer, a sudeste da onde ficava a Assíria. E nesse momento era uma nação que procurava de alguma maneira resistir ao domínio assírio, como outras nações também tentavam fazê-lo, muitas vezes de forma mal sucedida. O fato é que parece que aqui temos uma embaixada que procura estabelecer uma aliança política também com Judá, vendo que Judá de alguma forma estava resistindo ali, estava tendo algo diferente acontecendo. Devemos lembrar que os babilônios eram antigos, conhecidos na antiguidade, melhor dizendo, pelos seus conhecimentos, pelo seu interesse em astronomia, não só astronomia, mas a própria astrologia, se bem que essas duas coisas eram misturadas naquele tempo. A ciência e o ocultismo andavam ali de mãos dadas, e ao mesmo tempo em que se conhecia um pouco sobre o movimento dos astros, sobre o sistema solar e etc., se atribuía poderes a esses astros, a forma como esses astros supostamente interfeririam na vida das pessoas aqui na Terra. Enfim, há um interesse aqui, sem dúvida, naquilo que havia acontecido, o fato do Sol haver retrocedido ali na escada de Acaz, como a gente viu, o que foi um fato absolutamente milagroso da parte de Deus. E claro, havia um interesse nisso, mas há outros interesses aqui, nem todos aparecem no texto, nem todos são revelados, nem mesmo por Ezequias, que não diz por que aquele pessoal estava ali, né? além da questão do milagre, e o que eles disseram exatamente. O fato é que ele acolheu essa delegação, digamos, insuspeita, mas ele acolheu de forma imprudente, porque ele expôs todos os recursos mais importantes de Judá, os seus recursos de defesa, ou seja, os seus arsenais, onde eles estavam, quais eram os equipamentos. Podemos entender aqui que a sua própria cavalaria, os tesouros, o que havia no templo, nada, como ele disse, nada foi escondido ali da delegação dos babilônios. Ele pode ter pensado que eles, aqui são suposições, pode ter pensado que de fato, como eles estavam propondo uma aliança, era interessante ali mostrar como ele poderia ser um aliado, um bom aliado para eles. Enfim, ele também pode ter pensado muitas outras coisas. O fato é que ele foi imprudente. Também, sim, ele pode ter pensado, me lembrei, né, dessa questão, ele pode ter pensado que o fato de os babilônios não serem ali seus vizinhos imediatos e de serem um inimigo em comum dos assírios, isso certamente dizia para ele que eles não representavam qualquer perigo para Judá. O fato é que ele expôs tudo, mostrou tudo. E é aqui que nós precisamos, então, da ajuda de um texto paralelo das Escrituras. Nós não precisamos recorrer aí a outros materiais. E os intérpretes e os estudiosos sempre vão ter as suas opiniões e tudo mais, mas a escritura dá o seu melhor, a sua melhor interpretação do que está acontecendo aqui. Em 2 Crônicas, no segundo livro de Crônicas, no capítulo 32, nós temos o seguinte, a partir do versículo 27. Possuía Ezequias muitíssimas riquezas e glória. Construiu depósitos para guardar prata, ouro, pedras preciosas, especiarias, escudos e todo tipo de objetos de valor. Também construiu armazéns para estocar trigo, vinho e azeite. Fez ainda estábulos para seus diversos rebanhos e para as ovelhas. Construiu cidades e adquiriu muitos rebanhos, pois Deus lhe dera muitas riquezas. Foi Ezequias que bloqueou o manancial superior da fonte de Gion e canalizou a água para a parte oeste da cidade de Davi. Ele foi bem sucedido em tudo o que se propôs a fazer. Mas, quando os governantes da Babilônia enviaram uma delegação para perguntar-lhe acerca do sinal miraculoso que havia ocorrido no país, Deus o deixou para prová-lo e para saber tudo o que havia em seu coração. Olha que coisa esclarecedora nós temos aqui, que vai nos ajudar a entender a situação. Em primeiro lugar, nós temos a confirmação de que Ezequias foi muito próspero. Ele, apesar de ter cedido algumas coisas ali para Senaqueribe, como nós vimos, o rei da Síria, quando ele ainda estava tentando estabelecer algum acordo com ele, ele ainda ficou com muitas riquezas. Alguns entendem que, de fato, essas riquezas estavam reservadas e que ele tinha muita coisa, então o que ele forneceu, na verdade, não chegou a arranhar essa fortuna, a fortuna que ele tinha. Mas o que o texto nos mostra no último versículo é exatamente o que está em foco aqui. Deus sabia que o coração de Ezequias tinha as suas falhas, as suas limitações. Claro, todos nós temos, mas Deus sabia exatamente quais eram essas limitações e ele queria colocá-lo à prova. Claro que Deus, como conhecedor de todas as coisas, não precisa ele mesmo de uma revelação. O que ele precisa é expor. O que ele quer é expor o que está no coração. E o texto nos mostra isso. O que aconteceu ali foi uma exposição. Ou seja, Ezequias tinha orgulho. Ele tinha orgulho do que havia acumulado, orgulho de tudo que havia acontecido. Em nenhum momento o texto nos mostra que Ezequias procurou glorificar a Deus com tudo aquilo, o que sempre é um erro fatal, como as escrituras nos mostram. Pois é, o descuido com a realidade que nos cerca, realidade é onde temos pessoas que não sabemos exatamente as suas intenções, não sabemos tudo o que se passa nas suas mentes, o que eles querem, se eles querem nos enredar, se eles querem tirar algo de nós. Não sabemos, falando aqui especialmente do nosso tempo e de nós como pessoas que creem em Jesus no mundo de incrédulos. Não sabemos dessa realidade externa, assim como também não sabemos o quão enganoso é o nosso coração, como ele é capaz de nos ludibriar e de nos fazer, por causa do orgulho, por nos sentirmos muitas vezes lisonjeados, nos sentirmos privilegiados por certas situações, acabamos abrindo as guardas e trazendo um perigo para nós. Pois é, Ezequias corria o risco ali de sofrer até mesmo um ataque imediato. As circunstâncias não eram favoráveis para que a Babilônia fizesse isso naquele momento. Porém, existe o futuro. E o tempo futuro é algo em que também há limitações. O coração tem limitações quanto ao presente e tem limitações também quanto ao futuro. Isaías vai até o rei. Isaías era aquele profeta verdadeiro, aquele profeta corajoso, que não fazia barganhas, não ficava ali bajulando, não ficava dizendo que o rei era ótimo, que tudo que ele fazia estava certo, como alguns faziam, mas ele procurava transmitir aquilo que Deus o incumbiu de dizer. E Deus o usava dessa forma. O fato é que ele trouxe um anúncio esclarecedor para Ezequias, porque aquilo que os babilônios viram, tudo, Isaías diz, tudo que eles viram, tudo que você mostrou para eles, rei, eles levariam embora, tudo seria levado para Babilônia, tudo seria levado, carregado, todas as riquezas, tudo que havia ali. Não sobraria nenhuma riqueza, não sobraria nada de valor. Tudo isso que foi exposto, tudo isso que foi mostrado, de alguma forma foi catalogado, foi anotado, e aquilo se tornou um ponto de atração para os babilônios, que cobiçaram certamente o que havia em Jerusalém e em Judá. Além disso, Isaías prevê aqui um cativeiro, o povo iria sofrer. E tudo isso é bom que a gente diga que em nenhum momento Isaías está dizendo que essas coisas iriam acontecer por causa somente, tão somente porque Ezequias mostrou esses tesouros. Se a gente for olhar tudo que Isaías já tinha dito sobre o cativeiro que viria sobre a própria Babilônia, embora aqui é a primeira vez que isso aparece de forma muito mais explícita, e nós sabemos que os pecados de Judá estavam acumulados, estavam se acumulando, e isso foi a causa do cativeiro, pecados que ainda iriam se somar, principalmente ali naquelas gerações, na pessoa do próprio filho de Ezequias, Manassés. Manassés viria a cometer pecados abomináveis, mas ainda não seria no seu reinado o cativeiro, porque o cativeiro viria cerca de 100 anos depois desta profecia. Ou seja, as gerações futuras, os descendentes, a posteridade é que iria experimentar essas coisas, e não no tempo de Ezequias. Com isso, Ezequias teve uma reação que nós podemos chamar de uma reação dividida. Por que uma reação dividida? O texto nos deixa um pouco em dúvida, porque não traz aqui a sua feição, não traz aqui maiores detalhes, uma repreensão maior da parte de Isaías, uma resposta, uma tréplica, vamos dizer assim, de Isaías. Mas o fato é que primeiro houve a aceitação. A aceitação foi verbalizada. Ezequias expressou que a palavra, aquilo que Isaías estava dizendo, era bom. Aquilo era bom, a palavra era boa. Essa é uma boa palavra. Mas que coisa interessante, a palavra é boa. Isso nos leva a pensar assim, ele está entendendo que Deus é correto, que Deus é justo em fazer o que faz. E a palavra era boa também no sentido de que Deus é misericordioso. E aqui tem o outro lado da moeda que o texto nos revela, porque Ezequias não disse. O texto diz que ele pensou. A escritura tem essas maravilhas, né? A escritura nos mostra o que as pessoas pensam, porque Deus sabe o que elas pensam. E é o coração de Ezequias. Lembra que lá em 2 Crônicas, o texto diz que era o coração de Ezequias que estava sendo observado aqui, colocado à prova. E aqui se lhe mostrou uma limitação lá, quando mostrou todas as coisas ali para os embaixadores, para aquela delegação da Babilônia. Agora ele mostra a sua mostra o seu alívio, o alívio por ser poupado. Isso é o que ele pensou. Ah, que alívio. E aqui eu penso, está embutida a ideia de que Deus é misericordioso. Que alívio. É interessante como eu disse, né? Não dá para a gente observar aqui as feições de Ezequias. Será que ele fez uma careta? Ele deve ter ficado espantado, porque ele fez aquilo tudo de forma tão ingênua. Mas quando Isaías descreve o futuro, talvez ele tenha pensado de imediato, Deus poderia ter pesado a mão dele aqui e agora, já, e já me punindo também por essa situação. Mas Deus o poupou. Ele não veria todas essas desgraças que os seus descendentes teriam que experimentar cerca de 100 anos depois. Ezequias limitado, era limitado quanto às implicações da profecia. Dá para perceber aqui que ele não está olhando para o sofrimento de todo o povo, para a interrupção da dinastia, porque se os seus descendentes, se a nobreza de Judá está sendo descrita aqui como pessoas que vão servir aos babilônios lá na terra deles, vão ser tirados, o que vai acontecer com o trono? O que vai acontecer com as pessoas, todas as riquezas? Será que Ezequias está sendo egoísta aqui? Até onde a gente pode ir nessa análise é um pouco complicado, então vamos ser moderados nesse sentido. O fato é que nós, como Ezequias, também somos limitados. Nós somos incapazes de entender as implicações de certas coisas que estão nas escrituras, que nos são mostradas, e hoje não mais pela boca de um profeta, porque está tudo escrito, está tudo ali, mas até onde e em que medida essas coisas elas se estendem e elas vão afetar o mundo vindouro, elas vão afetar as pessoas. E o que nós temos a ver com isso? Será que nós temos uma ponta de egoísmo também quando percebemos para onde o mundo está caminhando, para onde tudo termina e quais as nossas responsabilidades aqui? O fato é que somos sim limitados. Bom, diante destas coisas, diante desta questão do coração, essas limitações que Ezequias tinha, que afinal de contas fazem parte do que é o ser humano, da natureza do ser humano enquanto aqui nesta vida, nós precisamos olhar aqui agora para nós, ver o que nós vamos fazer com isso. Olhando para o Novo Testamento, vemos que ele ensina sobre a vigilância, ele ensina essa vigilância sobre o mundo que nos cerca. O Novo Testamento é insistente nisso. Estejam atentos, sejam sóbrios, tomem cuidado. Cuidado com as armadilhas deste mundo. Cuidado com a sedução deste mundo. E cuidado com o nosso próprio coração. Nós devemos ter cuidado com o nosso coração, que é enganoso. Nosso coração, ele pode nos enganar e, com isso, nós não percebermos que o nosso orgulho, o nosso desejo por aceitação, o nosso desejo por sermos queridos, por sermos valorizados, etc., é extremamente perigoso. Portanto, somente a humildade, o cultivo da humildade, vai nos proteger em relação a isso, com a ajuda de Deus, com o exemplo de Jesus Cristo, o servo humilde, que é o nosso padrão, é o nosso modelo. E devemos buscar o esclarecimento das Escrituras. Elas nos esclarecem, elas evidenciam, trazem a realidade para nós, para que nós possamos enxergar além das nossas limitações. Quando nós vamos para a Escritura, quando nós buscamos a verdade, quando nós queremos entender melhor a nós mesmos quem é Deus, como é o seu caráter, como Deus age, como é que as pessoas agem. A Escritura nos mostra tantas coisas. Mas, quando nós vamos fazer isso, Precisamos estar precavidos de que vamos continuar sendo limitados. Não vamos deixar de ser limitados. Então a nossa compreensão, ela vai só até um determinado ponto. Mas ainda assim, a gente tem que procurar crescer. Como diz Pedro na sua carta, crescer no conhecimento e na graça do Senhor Jesus. Que Deus, então, nos ajude nessas coisas, nos ajude a compreender e a lidar com as limitações do nosso coração. Deus te abençoe, tenha uma boa semana.